Lucas Aragão, apaixonando os corações. Vai achando que é fácil conviver com a dor, esquecer um grande amor. Vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa. Quando a saudade bater, vai chorar, vai beber, vai ligar, querendo voltar. Eu vou falar que não quero beijar sua boca, falar que te odeio, tirar sua roupa. Mas em quatro paredes, no quarto escuro.